Salvador, muito bom dia. Dan Mike de Segovia. Siga aí, chegou. Chegou, senhor. Autorização para reboque do pátio 3 até o finger número 5 do pátio 1. Está autorizado a iniciar, mantém escuta e informa o térmico. Ok, informarei o térmico. Canal 73, controle Salvador, sem identificação. Deixa eu parar o nível 050 na chegada mar. Ajuste o alquimetro 019. 73, autorizado a final do procedimento MS-XY0, desce para 2 no pé, altímetro 0 no 1, repórter estabilizado. Desce para 2011, repórter estabilizado, 5973. estabilizado Rio 5973. Porto Salvador, bom dia, Rio 5973, estabilizado LS, pista 10. Rio 5973, muito bom dia. Estou autorizado o pouso, pista 0, vento calmo com 10, 11 no Juju altímetro. Livre pouso, Rio 5973. Paulo Salvador, Dan Mike que pegou, informou o término do reboque, obrigado, bom dia. Bom dia. Rio 5973, estola dos dois, livre à direita, chame solo em 121, décimo 9. 219, obrigado, bom dia. Boa noite, o Rio 5973, Roma, estamos Delta Lima Hotel, pátio 3, a infra-aérea informou posição 9, no pátio 3. Direto pátio 3, 9, a posição, Rio 59, 7, 5, 8, 9, último solo. Controle Salvador, assim, identificação, deixa para o nível 060 na chegada, bom, ajuste de altímetro no 09. 135-7, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 070 na chegada 1, ajuste altímetro no